consequências mesmo assim vou ir. O seu rádio está sintonizado em ZYI 922. Rádio Vale do Canindé. Em amplitude modulada 990 kHz. Oeiras, primeira capital, Piauí, Brasil. Começa agora por essa emissora o programa Espalhando Saberes, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de Oeiras, Piauí. Começa agora o programa Espalhando Saberes do ciclo alfabetizador. Nariz de tamanduá, orelhas de camilo, nete. É, mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo. Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um programa Espalhando Saberes. Eu sou a Edilene e convido vocês para mais um momento de reflexão. Não é, Fátima? É sim. Olá, queridos ouvintes. Tudo bem? Quero dizer que esse programa é feito carinhosamente para vocês. Então, é só continuarem ligadinhos para não perder nada. Me olhando no espelho, posso descobrir tenho dois olhinhos e só um nariz. Me olhando no espelho, posso descobrir que tenho duas orelhinhas para te ouvir. Quando nos olhamos no espelho, vemos que somos diferentes. Você é de um jeito e seus colegas são de outro. Tem um nome, uma família, uma casa como eles, só que diferente. Somos todos iguais, mas tão diferentes. O nome é diferente, a família, a casa, a história, os gostos, as amizades, as preferências são diferentes. Cada um tem um jeito de viver, de ver, de gostar, de pensar, de acreditar. O jeito de cada um é diferente, mas somos todos iguais, muito iguais. Todo mundo pode ser diferente, mas no fundo todo mundo é igual. Tem tanta coisa que mostra pra gente que ter diferença é tão natural. Pra que perder tanto tempo pensando no que pode ou não pode ser? Na vida não é tudo preto no branco, colorido é mais bonito de viver. Canta com a gente que é legal, legal, legal. E tudo fica especial, especial. Por isso, respeitar as diferenças é respeitar a si próprio, pois todos temos necessidade de conviver com os outros. Podemos ser criança, jovem, adulto ou idoso. Podemos ser de origem indígena, africana, asiática e europeia. Podemos seguir ou não a religião, igreja ou filosofia de vida. Todos nós, não importa a etnia, a religião ou grupo que pertencemos, formamos uma única raça, a raça humana ou humanidade. Cada um tem o direito de ser feliz e de ser tratado com respeito, mas tem também o dever de respeitar os outros nas suas diferenças. Aprender a conviver com respeito é a base de todo relacionamento humano. É isso aí, ouvintes. É muito importante respeitar as diferenças em todos os aspectos e também ser respeitado. Sabe o que é importante respeitar também? É ela mesma, a natureza. Porque enquanto não soubermos respeitar a natureza, estamos em dívida com nós mesmos. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo no chão. Natureza ajudar. Vamos ter que nos juntar. Eu aqui e tu ali. Vamos lá a trabalhar. A natureza está a morrer. Sem ninguém para a proteger. Os animais que lá estão a morar têm de ir para outro lugar. Temos de deixar de poluir. Não deitar lixo para o chão. Não deitar lixo no mar. Está a ser destruída. Um dia nada vai restar. Alguma coisa temos de fazer. E que atitude de respeito devemos ter com a natureza? São coisas muito simples, como, por exemplo, jogar lixo no lugar certo. Sabe por quê? O lixo que jogamos em qualquer lugar volta para nossa casa através de ratos, moscas, mosquitos, que trazem doenças, além de tornar o lugar onde vivemos feio e desagradável. Poupar água e energia. A água não sai da parede. Ela vem de rios e mananciais que estão sendo agredidos pela poluição e desmatamento, o que a torna a água potável menos disponível e eleva seu custo e tratamento. A energia também não sai da parede. Para ser gerada, é preciso afogar rios e terras férteis, deslocar populações ou ainda usar recursos renováveis, como carvão e petróleo, ou criar riscos e lixo perigoso, como nuclear. Diga não a produtos supérfluos. Ou seja, para durar pouco ou que gastem muita energia ou água, ou que contamine o meio ambiente. Descartáveis cuja embalagem não retorna ao fabricante. Escolha sacolas de pano e caixa para suas compras. Evite sacolas de plástico. Escolha alimentos e produtos naturais e evite os industrializados. Cuidem da fauna. Os animais sentem dor, têm emoções e sofrem. Eles têm tanto direito à vida, à liberdade, ao bem-estar, quanto os seres humanos. Seja responsável com os animais à sua volta. Não deixem que sofram desnecessariamente. Cuide para que tenham água, alimento e conforto. Não seja indiferente, só porque os animais não são gente. Os animais merecem carinho. proteja a flora, ajude a defender as árvores e florestas existentes, denuncie agressões, plante novas árvores e cuide delas com carinho e respeito. Utilize os dois lados da folha de papel. Faça coleta seletiva em sua casa e encaminhe o papel para reciclagem. E falando em árvores, lembrei-me de uma historinha muito, mas muito interessante mesmo, do autor Shel Silverstein, chamada A Árvore Generosa. Quem aí gosta de historinha? Todo mundo, não é, Fátima? Pois fiquem ligadinhos, porque é hora da historinha. Com a magia da varinha de condão, vamos dar asas à imaginação. Voar, voar, sonhar, sonhar, nossos desejos realizar. Voar, voar, sonhar, sonhar, nossos desejos realizar. Era uma vez uma árvore que gostava de um menino. Todos os dias, o menino vinha brincar perto dela, apanhava suas folhas, subia no seu tronco, balançava nos seus galhos, comia suas maçãs, respirava seu ar puro. Às vezes, brincava às escondidas e, quando ficava cansado, encostava-se no seu tronco e aproveitava sua sombra. O menino também gostava muito daquela árvore e a árvore ficava feliz. Mas o tempo passou, o menino cresceu e a árvore ficava muitas vezes sozinha e triste. Um dia ele voltou já crescido e a árvore disse-lhe: sobe ao meu tronco, come as minhas maçãs, balança nos meus galhos, descansa em minha sombra e respira meu ar puro para ficar feliz. Estou muito grande para brincar contigo. Agora preciso de outras coisas. Preciso de dinheiro. Me dá dinheiro? Não tenho dinheiro para te dar, só as maçãs. Leva as minhas maçãs e vai vendê-las para conseguir o dinheiro que precisa. Então, o rapaz apanhou todas as maçãs e levou para vender e arranjar dinheiro. E a árvore ficou feliz, mas o rapaz ficou longe durante muito tempo e a árvore ficou triste. Mais tarde, ele veio de novo, já era um homem. A árvore até abanou de contente e disse-lhe: sobe no meu tronco, balança nos meus galhos, respira o meu ar puro e descansa na minha sombra para ficar feliz. Estou muito ocupado para subir em árvores. Agora sou um homem e preciso de uma casa. Pode me arranjar uma casa? Não, não tenho casa para te dar. Mas pode cortar os meus galhos e construir uma casa para morar com a tua mulher e teus filhos. O homem cortou os galhos todos e levou-os para construir a sua casa. E a árvore ficou feliz. Mas ele ficou longe durante muito tempo. E a árvore ficou triste. Quando regressou, a árvore ficou tão emocionada que nem conseguia falar. Por isso, apenas sussurrou: ainda brinca comigo? Estou cansado para brincar. Preciso de um barco que me leve para longe para me distrair. Tem um barco para me dar? Não, não tenho um barco para te dar. Mas se quiser, pode cortar o meu tronco para construir um barco, navegar para longe e ser feliz. O homem assim fez. Cortou o tronco, construiu o barco e navegou para longe. A árvore ficou feliz, mas só um pouco. E durante muito tempo não teve a visita do homem. Quando ele voltou, estava velho. E a árvore disse-lhe: não tenho mais nada para te dar. Já não tenho maçãs. Os meus dentes estão fracos para as comerem. Já não tenho galhos para balançar. Não tenho tronco para você subir. As minhas pernas estão fracas para conseguir. Gostava de te dar alguma coisa, mas já não tenho nada, nem sequer ar puro. Agora sou um cepo de árvore velha. Agora também já não preciso de muito. Bem, disse a árvore esticando-se o mais que podia. Ainda sirvo para sentar, se quiser. Anda, senta e descansa. O homem sentou-se e descansou, e a árvore ficou feliz. Se eu fosse uma árvore, eu tinha tanto pra dizer pra você, que não me maltratem o tronco, que cuidem da minha flor, aproveitem bem meu fruto, minha sombra é o meu amor. Se eu fosse uma árvore, eu tinha tanto pra dizer pra você, que não me atei em fogo, pois o fogo é meu final. E não me arranquem do chão, nunca me façam mal. Se eu fosse uma árvore, eu tinha tanto pra dizer pra você. Na história, a árvore tem a personalidade própria e se esforça para continuar tendo que oferecer ao menino e para fazê-lo feliz. Mesmo depois que ele cresce e parece se esquecer de tudo de valioso que ela fez por ele. Lindo, não é? E vocês, já subiram em muitas árvores? E já plantaram alguma? Edilene, acho que essa história da árvore generosa poderia se chamar apenas árvore. Afinal, a árvore já é sinônimo de generosidade pelos inúmeros benefícios que ela proporciona. As árvores são essenciais para o meio ambiente e, consequentemente, para o equilíbrio do nosso planeta. Vamos citar agora algumas funções importantes das árvores para o meio ambiente. As árvores servem de abrigo para pássaros e outros animais, desde os galhos até as raízes, as quais, além de evitarem erosão, servem de abrigo, ou seja, elas são fundamentais para a espécie animal. Melhoram a qualidade do ar, ajudando a manter o ar limpo, principalmente nas grandes cidades, pois diminuem a poluição. Elas também fornecem alimentos para vários organismos vivos, inclusive nós, seres humanos. E tem mais, proporcionam sombra e favorecem a redução da temperatura em praças, parques e outros. E a última é que as árvores melhoram a umidade do ar, importante nos dias quentes. Podemos observar que em dias de sol, a sensação é melhor em áreas arborizadas. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem folhas e balança assim. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem folhas, tem frutas tão vermelhas e balança assim. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem folhas, tem frutas tão vermelhas, passarinhos que cantam e balança assim. Essa árvore tão bonita que está no meu jardim, tem ramos, tem folhas, tem frutas tão vermelhas, passarinhos que cantam e minhocas vão subindo e balança assim. Percebemos, portanto, que as árvores são essenciais para o nosso planeta. Sendo assim, é fundamental preservá-las. Já imaginou uma cidade sem árvores? Mesmo sendo primordial para nossa existência no planeta, muitos ainda não sabem o verdadeiro valor das árvores. É, e sem saber ou lembrar que elas fornecem a maior parte do oxigênio de que precisamos para sobreviver, muitas árvores ainda são cortadas para não atrapalhar o fluxo das pessoas nas calçadas, ou mesmo porque suas folhas caem. Acredito, queridos ouvintes, que depois de todas essas informações, vocês se conscientizaram da importância de cuidar melhor da nossa natureza. Agora, atenção, atenção, chegou o nosso desafio. Eu lanço um desafio, ninguém pode fazê-lo. Eu lanço um desafio, ninguém pode fazê-lo. Querido aluno do ciclo alfabetizador, faça uma pesquisa sobre os animais que sofrem com a poluição. Em seguida, recorte e cole as imagens no seu caderno. Outra opção é mostrar através de uma ilustração e não esqueça de mostrar para a sua professora. Um abraço e até amanhã! Começa agora o programa Espalhando Saberes para 4º e 5º ano. Olá, convido todos vocês, alunos do 4º e 5º ano e ouvintes do nosso podcast para mais uma aventura recheada de muito conhecimento. Como é bom estar mais uma vez espalhando saberes. Eu sou a Valquíria e é um prazer apresentar esse momento. Que bom estar conectados através das ondas sonoras das rádios. Eu sou a professora Veronice. O nosso programa está cheio de conhecimentos e reflexões. Hoje, iniciamos nosso programa falando sobre a importância de cuidar da Mãe Natureza. Veronice, sabemos que a natureza precisa de ajuda e não podemos virar as costas para ela. Precisamos preservar e conservar a nossa mãe natureza, que é tão importante para a sobrevivência de todos. É verdade, Valquíria. É muito importante que todos tenham consciência ambiental. Preservem e conservem a natureza, pois ela é um bem gratuito, mas que deve ser respeitada e deve ser muito bem cuidada. Estar em contato com a natureza é estar em contato com a nossa essência. Dela provém tudo o que precisamos para viver. Os alimentos, a água, o ar e até mesmo medicamentos. Mas, infelizmente, muitos recursos do planeta são finitos. Isso mesmo. Dependemos da natureza. Dela depende a nossa possibilidade de futuro. O planeta está passando por muitas mudanças e é necessário que cada um faça a sua parte para vivermos no melhor mundo possível. Mamãe Natureza, sua beleza é tudo pra mim. Quero sempre te ver sorridente e feliz aqui no meu jardim. Vou cuidar de você, plantar a semente que você pediu, pra poder germinar um futuro melhor, mais bonito e feliz. Gosto de você, mamãe natureza. O perfume da flor que exala o amor pelo nosso caminho. Enche o mundo de cor, colorindo a paisagem por onde eu vou indo. E o som pelo ar, natureza me dá o canto do passarinho. Sempre a cantarolar, é tão bom te escutar pra alegrar meu ouvido. Mamãe, yeah, mamãe natureza, como eu gosto de você. A mãe natureza é a riqueza da vida, fonte de energia para o planeta girar. Mas, infelizmente, o aumento do desmatamento, a poluição do ar, a contaminação dos rios e mares e a produção excessiva de lixo vem colocando em risco a vida de todos os seres que habitam o planeta. Não podemos prejudicar o meio ambiente. Se a degradação continuar, infelizmente, não sobrará recursos naturais para as futuras gerações. Devemos preservar a natureza para continuar recebendo tudo o que ela nos oferece de melhor. Falou tudo, Veronice. Preservar o meio ambiente é muito importante para todos os seres que habitam a Terra. Proteger o meio ambiente é tarefa para todos. Assim, as próximas gerações poderão aproveitar tudo que o nosso planeta oferece, tendo acesso a um ar puro, água limpa e a variedade de espécies que aqui vivem. Eu não vivo só, eu moro num planeta azul que fica bem perto de uma estrela chamada Sol. Este lindo planeta tem tantas belezas que eu já nem sei como contar, pois aqui todos chamam de Terra, eu chamo de Lar. O meu planeta, minha pequena bola azul. E quando a noite chega, uma linda lua enfeita o céu. Este lindo planeta de tantas florestas e rios que podem secar. Tanta coisa que a gente precisa aprender a cuidar. Terra, minha pequena bola, espaçonave sideral que me leva longe, flutuando pelo espaço, pelo céu azul do meu quintal. Terra, minha pequena bola azul, minha espaçonave. Vamos ter que cuidar bem do nosso meio ambiente, do nosso lar. Na grande maioria das vezes, gestos simples que podem ser praticados em casa, na rua ou até mesmo na escola podem ajudar muito. E é tão fácil e simples que às vezes não percebemos. Mas o importante de tudo é que estamos ajudando a cuidar da Terra. Bye. Vamos junto, amiguinhos, cuidar do meio ambiente. Devemos sempre lembrar do planeta da gente. Vamos logo, amiguinhos, do nosso planeta cuidar. Ele está dodózinho, só nós podemos Veronice, lembrei-me que o nosso amigo Tiago, o personagem do livro Quem Vai Salvar a Vida, preocupa-se muito com o meio ambiente e sempre mostra aos pais a forma correta de como cuidar dele. Verdade, Valquíria. O Tiago é um defensor da natureza. Ele faz sua parte e mostra para os pais e sua irmã como a natureza deve ser cuidada. E agora, vamos continuar aprendendo com o Tiago como cuidar do meio ambiente. O pai e a mãe dele pensavam que suas ações estavam ajudando, mas o garoto disse que não e estava mostrando as ações corretas para eles. Exatamente, Valquíria. Estou ansiosa para saber o que o Tiago irá nos ensinar hoje, pois senta que lá vem história. Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar, vamos prestar atenção. Imaginação, porque agora é hora da história. Agora é hora da história. Ora, hora da história. Já vai começar. O que é que você acha que eu devia fazer? Perguntou o meu pai. Você podia trocar seu carro por um carro a álcool ou a gás, que polui menos o ar. Meu pai ficou pensando, minha mãe aproveitou a pausa. E eu? O que é que você acha que eu devia fazer? Você podia tomar banho mais depressa, para não gastar tanta água. Minha irmã falou. Minha irmã estava quietinha, que ela não gosta de se meter em discussões, mas ela não resistiu e continuou. Você podia não jogar tudo que é papel e algodão e outras coisas no vaso para não gastar água da descarga. Minha mãe ficou meio envergonhada, mas não deu o braço a torcer. Para vocês tudo é fácil, porque tem seus pais para fazer tudo por vocês. É isso mesmo, eu respondi. Os adultos é que têm que dar o exemplo, não as crianças. Meu pai levantou e foi ver TV, meio emburrado. No dia seguinte, era sábado, e meu pai pegou o Trovão, nosso cachorro, e já ia saindo com ele para passear. Eu então perguntei, ô pai, que tal levar um saquinho para pegar a sujeira do Trovão? Pegar a sujeira? Ele perguntou. Então, pai, não se pode deixar sujeira no meio da rua. Ora, ora, meu pai respondeu. A rua é para isso mesmo. Pai, que absurdo. A rua é de todos. É como se você levasse seu cachorro para sujar a casa dos outros. Você não vê que a gente pisa nessa sujeira e traz para casa? Não vê que tem crianças pequenas que andam na rua e sujam os pés? Meu pai me olhou torto e foi embora. Mas quando ele voltou, eu vi que ele tinha um saquinho que ele atirou no lixo. E então chegou o domingo e nós fomos para a praia. Na praia é que meu pai se espalhava. Ele comprava milho cozido e jogava os sabugos por ali mesmo. Ele comprava sorvete e jogava fora o papel e o palitinho. E ele fumava e jogava fora os cigarros e fósforos e um pacote de cigarros, quando os cigarros acabavam. Em volta da nossa barraca ficava um caos. Eu, que já sabia disso, levei para a praia um saquinho de plástico. E lá, às tantas, eu comecei a catar o lixo e botar no saquinho. Meu pai me olhou espantado. Que é isso? Até na praia você vem com essa história de meio ambiente? Eu não precisei dizer nada. Minha mãe é que disse. Acho que ele tem razão. Olha só a bagunça que você aprontou. Além disso, você sempre se queixa que a praia está suja e você mesmo faz essa sujeira. Meu pai ficou quieto e quando ele comprou melancia, ele comeu, mas guardou as cascas no saco. As sementes ele jogou na areia mesmo. No prédio do nosso apartamento da praia, tinha um jardinzinho na frente. No meio do jardim, tinha uma árvore pequena que dava umas flores bonitinhas. Quando nós voltamos da praia, tinham as meninas arrancando as flores e jogando umas nas outras. Meu pai ficou zangado. O que é que vocês estão fazendo? Não pode ficar estragando as coisas dos outros. Não estão vendo que estão matando essas pobres florzinhas? As meninas já estavam indo embora, mas meu pai continuou. E além disso, estão sujando tudo. O jardim, a calçada, tudo. Eu então aproveitei. É mesmo, não se pode sujar a rua, que é de todo mundo. Meu pai entendeu muito bem o que eu estava dizendo, mas não disse mais nada. Eu já estava ficando muito convencido de que eu estava mudando minha família. Minha mãe, por exemplo, estava separando lixo, papel limpo de um lado, garrafas plásticas do outro. Estava separando latinhas de refrigerante. Depois, cada coisa era levada para um lugar diferente, onde se aproveitam os restos. Até restos de comida ela descobriu que se podia aproveitar. Tinha um senhor na nossa rua que punha os restos num buraco do quintal, ajuntando e pondo terra e outras coisas. E depois de um tempo ficavam a terra boa para plantar. Minha irmã estava trabalhando na escola dela, que cada criança cuidava de uma planta. E meu pai? Bom, meu pai era mais difícil. Não que ele não tivesse entendido o que a gente tem que economizar água, porque a água tratada é cara. Não que ele não tivesse entendido que não se deve desperdiçar eletricidade, que é ruim para o país. Mas eu acho que o mais importante ele não tinha entendido. Aliás, acho que nem eu tinha entendido. Aprender com histórias é muito legal. E essa que estamos ouvindo é lindíssima. Isso porque chama a atenção para as questões ambientais e mostra como é fácil e simples cuidar da natureza e do meio ambiente. Isso mesmo, Valquíria. E o nosso amiguinho, o Tiago, mostrou aos seus pais e sua irmã que atitudes simples contribuem e que não precisava gastar muito. O importante são as ações e atitudes colocadas em prática. Para proteger o meio ambiente, não é necessário ter muito dinheiro ou participar de alguma organização que luta pelo planeta. Basta querer e fazer sua parte. E você, querido ouvinte e alunos do quarto e quinto ano, estão fazendo sua parte? Estão contribuindo para a melhoria e bem-estar do meio ambiente? Tenho certeza que sim. Poema A Terra. Este planeta que amamos, há milhões de anos formado, é o nosso planeta Terra. Planeta por nós habitado. mas o planeta chamado de Belo Planeta Azul está cinzento, está cansado, está sujo de norte a sul. Os homens não têm cuidado das florestas e do mar. Há poluição por todo lado, há muita fumaça no ar. Meninos de todo o mundo, meninos que estão a crescer, cuidem do nosso planeta, pois nele queremos viver. Não joguem lixo no chão, das florestas vamos cuidar. Mantenham limpos oceanos e não esqueçam de reciclar. São regras muito importantes que protegem o ambiente e assim faremos da Terra um planeta mais contente. Belíssimo poema! Ele nos mostra alguns cuidados que devemos ter com o nosso planeta e o meio ambiente. Isso mesmo, Veronice. Agora chegou o momento do nosso desafio de hoje. Atenção, alunos do quarto e quinto ano. Eu lanço um desafio, ninguém pode fazê-lo. Eu lanço um desafio, ninguém pode fazê-lo. Uma mão na minha cabeça e outra mão no meu joelho. Dou um pulo para cima. Um, dois, três. Conseguiram? Sim! Como pode ser? Eu lanço outro desafio, ninguém pode fazê-lo. Eu lanço outro desafio, ninguém pode fazê-lo. Uma mão vai no chão e logo mexo os meus dedinhos e eu fico pequenino. Um, dois, três. Cuidar do planeta e do meio ambiente é dever de todos nós. E você irá produzir um poema dando dicas de como preservar e cuidar do meio ambiente do nosso planeta. Ah, uma dica! O poema é um gênero textual, geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Isso mesmo! Capriche em seus poemas e mostre para seus colegas e professores a sua produção. E o nosso programa terminou e esperamos que todos tenham entendido tudo direitinho. Fiquem todos com a proteção de Deus. Tchau! Hora de espalhar saberes só de brincadeiras. Vem, vem brincar, vem usar a imaginação, vem, vem sonhar, está tudo no seu coração. Vem, vem brincar, vem usar a imaginação, vem, vem sonhar, está tudo no seu coração. Muito bem, amiguinhos. Ouviram na música? Vamos juntos, amiguinhos, cuidar do meio ambiente. Devemos sempre lembrar do planeta da gente. É importante ajudar a cuidar do meio ambiente. Nunca se esqueçam disso. Vamos logo, amiguinhos, do nosso planeta cuidar. Ele está dodóizinho e só nós podemos curar. E nós podemos compartilhar essas dicas com as pessoas que conhecemos. Assim, todos serão mais felizes. Não é, tia Silmara? É isso mesmo, tia Deusina. Olá, galerinha. Tudo bem? Sou a tia Silmara. E aí, estão preparados para ouvir o nosso podcast? Que bom, porque o nosso encontro hoje está cheio de informações e tudo foi preparado com muito carinho para vocês da educação infantil. É verdade, eu e a tia Silmara estamos muito orgulhosas por vocês estarem ligadinhos do outro lado do rádio. A participação de vocês é muito importante. E para as nossas queridas crianças, temos uma semana recheada de aprendizagem, diversão e aventura com o tema Protetores da Natureza, lixo reciclável, reutilizável, coleta seletiva. Bom demais! E para o nosso passeio ficar ainda mais animado, que tal mexer no nosso corpinho com uma música bem animada? Oba! Adoro esse momento! Não vale ninguém ficar parado, ok? Yeah.